uma história comum. Medo, onde um jovem negro vive no desespero atrás do maldito dinheiro e vive se perguntando porque é comum. Aqui as pessoas viverem condições tão ruins, mas ele não quer ver o que o destino te propôs. Mas ele só quer se ver longe das confusões, mas fora que ele só quer ganhar dinheiro fácil. Por isso que ele montou a sua quadrilha no seu próprio bairro. Nada de tráfico, assalta banco, optar o dinheiro rápido e fácil. Logo ficaram bolados na grana, conceituado em samples, artigos só de bacana. Comprou e consumiu tudo aquilo que ele não pôde ter. Mas já diz o velho ditado, aquele que me faço vai fácil. Mas eu conheci com ele e percebeu que ele tinha se tornado. Bolou seu último assalto pra jogar dessa vida e viver feliz ao lado da sua família. Mais uma noite cai e o dia vem. Ele passa a noite estudando pra ver que tudo corra bem. Antes da partida ele beija a esposa e a filha. Seu coração perde com essa medida é definitiva. Até parece que a sua esposa sabia. O telefone toca e vem a triste notícia. Ela começa a chorar e se arrepende quando ouve falar que o seu marido está preso na delegacia. Sem se preocupar com amanhã e esquecer tudo aquilo que sofri da continuação no jogo. Hoje a vida me deu uma nova chance pra seguir em busca da felicidade. Eu tinha o plano perfeito, mas esse plano não parece ser tão perfeito. Quando caiu a ficha, percebi que estava aqui dentro dessa cela, bem longe da Rafaela e da Gabriela. Agora estou comendo merda, sentindo a falta delas, cultivando a solidão, o ódio, a raiva e crise de depressão. Tentando buscar dentro de mim a motivação pra que eu possa reverter essa situação. Satisfação em ter você comigo ao meu lado, mesmo depois de todos esses passos. Já faz uns 5 anos que estou aqui guardado e você manteve a sua parte do nosso trato. O advogado disse que essa semana você absolvido. Aí eu vou poder te dar a vida que tinha te prometido. Sou um G-Life com a mentalidade Thug Life. Daqui faz parte do jogo e eu sei que você sabe. Sem se preocupar com amanhã e esquecer tudo aquilo que sofri da continuação no jogo. Hoje a vida me deu uma nova chance pra seguir em busca da felicidade. Agora eu vou fazer por onde me manter longe do que me prendeu naquela cela e me dedicar mais a Rafaela e a Gabriela. Eu quero paz, mas sem sair da minha quebra. Mas só que o foda é que os moleques estão na mesma merda de vender uns bagulho, roubar uns bagulho. Destino sem futuro, mas quem sou pra falar o que é certo? Eu só espero que um dia eles possam compreender que a malandragem de verdade é viver pra poder ver os seus pivetes nascer e não morrer bem antes deles nascer. Mas eu vou ver se eu monto comércio pra mim, talvez aqui ou talvez bem longe daqui. Eu só quero o fim e uma vida tranquila pra mim, fazer mais um neguinho pra que eles possam me dar algum netinho. Enfim, se eu tivesse a chance de voltar atrás eu faria diferente. Seria mais ligeiro pra que naquele dia os coxa não prendesse a gente. Sem se preocupar com amanhã e esquecer tudo aquilo que sofri da continuação no jogo. Hoje a vida me deu uma nova chance pra seguir em busca da felicidade.